Você está ouvindo o Azilla Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui mais. Eu sou o Joel Suki e sempre coloco os ingredientes tudo direitinho no garfo. Caralho. Como assim? Meu Deus. Ei, tu vai ter que explicar isso direito. Aqui é Vitor Ferrolho e eu já andei pisando só no azulejo. Que tio, é ficando rejunte aí, hein? Rejunte, ó. Aqui é o Jota e eu tenho mania de fingir que conheço estranhos. Eu só sei que aqui é o Telos e não tenho mania nenhuma, não. Dora, não. Eu tô dizendo. Já catalogaram como doença. Quantas manias tu tem assim na escala Manel de mania? E eu sou o Neto Maru e eu só bebo café quando é de graça. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre as nossas loucuras de manias e altas manias lá. E vamos para os e-mails. Correio. Semana chegando e o coitado tá no osso, mas acaba de encontrar a solução. E vamos para a nossa leitura de e-mails, primeira leitura de e-mails de 2014, né, Neto? Pois é, até que enfim, né, o cara vai voltar a começar o ano bem, né, ouvindo as histórias de fim de ano dos ouvintes, né? Exato, cara, ver o que é que o pessoal fez aí de promessa, né, pra 2014, não sei o que, sempre tem essa putaria. Eu fui no banco, aí os caras lá do meu banco é todos coroão, né? E tem um cara lá que tira a senha, que é o Gaiatuzão. Esse bicho chegando assim pra uma loura lá, é, cadê? Brincou o ano novo? Olha, mãe, olha. Brincou o ano novo? É carnaval, é, meu? Não é, meu, fiquei olhando assim, rapaz, esse bicho é gaiato mesmo. O bicho todo puleirais, né? Brincando. Brincou o ano novo, é, mas esse bicho tem uns 80 anos, e pinta o cabelo e ainda bota gel. Vamos para os nossos recados de 2014, né, Neto? Olha aí. O pessoal que já ouve o Azilla Cast há algum tempo sabe que toda vida no começo do ano a gente já programa as nossas mudanças, né? Exato, cara, olha aí. A gente já tenta começar o ano melhorando, mudando algumas coisas, né? Tentando deixar o site mais dinâmico. Se a galera perceber bem ali, a vinheta da abertura deu uma mudada, né, mano? Olha aí. Se você não percebeu, também tá foda, né? O cara deve tá dormindo, né? E a nossa vinheta de abertura foi enviada pelo nosso amigo Noob Dub e foi gravada por ninguém mais, ninguém menos do que Garcia Júnior, rapaz, dublador do Schwarzenegger e do He-Man também, né? É, né? Cada um tem o seu peso aí, mas ficou muito foda, né? É doido, o próprio Garcia Júnior mandou pra gente, olha aí, rapaz. A gente tem que agradecer também o nosso amigo Noob Dub, né, das antigas, né, tá aí ajudando a gente, quebrando o galho. Exato, cara, aí o cara mandou ali a abertura oficial do Garcia Júnior, né, mano, olha aí, mano. Mas o mais importante, a gente queria pedir pra todos os ouvintes, né, os que participam, que não participam, aquele cara que só ouve o podcast na sexta, né, voltando da faculdade, do trabalho, que nunca mandou um e-mail pra gente, a hora de mandar e-mails é agora, né? Exato, cara, o cara fica só frescando, né, não, eu tô ouvindo aqui, me divirto. O cara e você... deixa lá, né? E você que ouve o programa e acha ruim, também a sua hora é agora, porque a gente quer que todo mundo mande e-mail dizendo o que é que a gente tem que mudar no programa, né, dando umas dicas e tal, dizendo, rapaz, eu quero que tire os e-mails, aumente os e-mails, que a gente quer ouvir as sugestões dos ouvintes, né, cara, a gente já fez altas reuniões, né, sobre esse negócio, não, o que é que tem que mudar no asilo, o que é que tem que tirar, botar, o que é que... E agora a gente quer ouvir da galera, né? A gente quebrou a cabeça demais, né, meu amigo? É porque a gente sempre chega num impasse, né? Não, mas os caras querem aquilo outro. Na verdade, a gente já tem muita ideia pronta, só que a gente só quer que vocês digam o que é que vocês acham interessante que a gente põe na prática, né? A gente já fez outros censos, né? Antes, o que é que vocês querem mais, querem menos e tal. E esse ano a gente já tá com muita coisa engatilhada, a gente só quer saber o que é que vocês querem, né? Mas você pode enviar e-mails pra gente, pro asilacast@asileitor.com.br ou asileitor@gmail.com, ou você pode enviar sua sugestão nos comentários aí embaixo, né? Sim. A postagem zona aí. Os comentários são muito importantes também, né? Você quer acompanhar a gente, não deixe de ir lá dar sua comentada, né? Exatamente. A gente quer ouvir ali os nossos ouvintes. E como também a gente nunca, de maneira alguma, poderia deixar de lembrar, né? O pessoal continuar comprando pelos links do Submarino, né? Exatamente ali, mano. Dezembro ali foi o mês mais alto ali que a gente conseguiu, né? Tu é doido. Graças a Deus, todo mundo que comprou os presentes de Natal aí pelo link do Asileitor, né? A gente só tem a agradecer e saber que o cara ajudou todo mundo, né? Exatamente. E a gente tem aqui um e-mail de voz super emocionado, né? Do nosso amigo Júlio César. Cara, esse é um momento importante. Você que tá, sei lá, fazendo alguma coisa agora, pare o carro, saia da sala de aula, que agora é pra se emocionar, né? Exatamente, toque aí no e-mail dele. Fala aí, galera da Zila, me chamo Júlio César, sou aqui do Rio de Janeiro, tenho 27 anos. Depois de mandar muitos e-mails e de ser chamado por vocês aí de ouvinte clássico, que eu fiquei muito feliz, resolvi mandar um e-mail com uma mensagem de voz. Conheci vocês no início de 2013, através de uma indicação do Jurandir Filho, em uma entrevista que ele deu para outro podcast, dizendo quais eram os podcasts que ele ouvia. E um deles citado foi o AsilaCast. Eu achei o nome muito engraçado e fui no Google procurar sobre vocês. Desde então eu estou muito asilado, já ouvi todos os casts, mais de 10 vezes cada um, ou até mais, alguns deles. Acompanho sempre vocês no Facebook, trocando ideia, compartilhando as postagens de vocês e as colunas no site. Gostaria de dizer que vocês, pra mim, atualmente é o meu podcast favorito, é o que eu mais rio, é o que eu mais ouço, e que vocês têm escolhido os melhores temas, assim. Vocês são totalmente diferentes dos outros podcasts da internet. Vocês fazem os temas mais engraçados, mais divertidos e mais diferentes, assim. E os personagens que compõem o AsilaCast são incríveis, assim. O PC de Nomen, que eu sou fãzaço, o Manel, o Joel e Neto ali à frente, né? O Ferrolho, o Bala, o Gondra, o Mestre, que tá meio sumido, o Tio Zivas. Enfim, queria dizer que eu sou muito fã de vocês e que espero que vocês continuem fazendo esse sucesso, que vocês melhorem, que vocês cresçam mais, que vocês continuem sendo o top do podcast cearense, quiçá um dia o melhor podcast brasileiro. E por favor, me convidem um dia para gravar um cast, pode ser de anime, pode ser de filme, de mangá ou de qualquer outra putaria que vocês queiram fazer aí. Por favor, me convidem, que eu vou ficar muito honrado e muito feliz. Galera da Zila, aquele abraço, sou muito fã de vocês. Olha aí, cara, né? O cara mega emocionado, né? Não é, mano, o cara ali, não, eu conheci o Asila, me lembro como se fosse hoje. Já era uma historiazinha, né? Passa todo um filme e tal na cabeça do cara, né? Mano, bicho, me lembro daquele episódio do PC, mano. Bicho, todo emocionado ali, mas tá aí, né? O depoimento do nosso amigo Júlio César, que já é o nosso ouvinte clássico, né? Pois é, já ganhou o selo de ouvinte clássico, e isso que é legal do pessoal que participa dos e-mails, né? Que o cara vai contando a história dele, né? Meio que como que a gente faz, né? O cara conta história e tal, tira uma piada, e o pessoal acaba reconhecendo o cara e ele acaba ficando incorporado no programa, né? Exato, cara. Vai que algum dia a gente não tem pauta, o cara faz um especial só da vida do ouvinte clássico, né? Aí, o cara participando ali do momento confidencial, né? Primeiro e-mail de 2014, né? Aqui, o nosso amigo Davi de Carvalho, Fortaleza, 12 anos. Aí, o cara novão, né? Aí, garotão, é uma época boa, viu, velho? O cara não ficava preocupado com porra nenhuma, né? O cara ali. Tu é doido, macho, ó, o o nosso amigo aqui, Davi, né, que esteja ouvindo a gente agora, mano. Esse bicho com certeza, né? Mas escrotiza tudo que tu puder, não faz porra nenhuma, pode até os 16 curtindo adoidado, porque aí tu não vai se arrepender não. Galera, vocês são fodas, estou viciado em seus podcasts. Tanto que jogo dois jogos online, vixi, não é o LOL, mas deveria né, jogar o LOL ali, velho. Pois é, mas esse bicho deve jogar o... deixa eu ver aqui, o Priston Tale e o Ragnarok, no mínimo. Eu criei duas guildas com o nome Azileitor, olha aí. E esse jogo é internacional. Vocês estão ganhando fama mundial, olha aí. Aí é foda que o cara não disse qual é o nome do jogo, né? Se a gente quisesse jogar, não poderia, né? Não é, mano. O cara não poderia nem entrar na guilda, né? Pois é, aí o Davi vai ter que mandar outro e-mail, né, na próxima semana pra dizer qual é o jogo pra gente poder tirar um versus, né? É, então ele bota aí nos comentários. É, também. Pra ser mais rápido e chamar mais gente, né? Pra guilda dele. Exatamente. Gostaria de perguntar se vocês foram convidados ou vão para o Sana, mas a gente não irá. Né? Na verdade, eu não sei nem quando é que vai ser o evento em si, porque janeiro pra gente já tá corrido, né? Exato. Mas quem sabe, né? Se chamarem a gente dentro da agenda, com certeza a gente vai. Exatamente. PS, estou forever alone nesse momento. Se arranjarem uma aí pra mim, beleza. Theolos, me ensine seus truques no xaveco. Ixi, mano. Olha aí, ele, o Davi aqui já deu uma dica boa, né? Um quadro de dicas de cantadas do Manel, né? Ele, se ele quiser realmente pegar, ele tem que pegar as do PC, né, mano? Os PC ali que são... É, não, o cara tem que pensar, o PC é alto nível, mano. O cara for direto pro curso do PC, ele não vai compreender... Pro cara ir pro curso do PC, ele já tem que saber umas manobras básicas, mano. Exatamente, né, mano? É, mano, o PC ali não é assim, não. O PC é sexto semestre pra cima, mano. Victor, @Silveirinhas, 25 anos, e ele é técnico de informática em Porto Alegre. Bom, conheci vocês por indicação de algum site que realmente não me lembro mais qual era. Ixi, mano, deve cara, ter sido... esqueci, né, mano? É porque deve ter sido o G1 ou R7, né? Que é... Putaria, G1, ó. Esses bichos são tudo igual, né? Não, ouvi lá o asilo e tal. Bom, o que importa é que fique asilado no cash. Isso é o mais importante, né? Independente de quem tem indicado. Pelo menos o cara ficou asilado e esqueceu realmente dos sites ali que ele acompanhava, né? E o melhor é que se for algum concorrente que tiver indicado a gente, né? Porque aí a gente já matou dois coelhos com a cajadada. Bom, ouvi quase todos os casts, são daqueles que nunca mandam e-mail, também são daqueles que escutam vários casts seguidos por dia. Né? Ele contou a notícia ruim e depois contou a notícia boa, né? Bom, depois de ver que sou o único a fazer isso é verdade, resolvi mandar este e-mail aí. O cara se redimiu, né? Pois é, o cara ali se reperou, né? É, nesse momento, se ele tivesse liso ou desempregado, ia ser a hora da mudança na vida dele. Olha, né? Aí... Ouço vocês no serviço, isso é massa, viu, mano? O cara que chama o emprego dele de serviço é porque tá ganhando dinheiro adoidado. Enquanto jogo Angry Birds, trabalho no helpdesk de uma grande... Ah, ele tá ganhando dinheiro adoidado mesmo. Ele é helpdesk de uma grande empresa, então ele só troca mouse, né? Troca mouse. Eu fiz faculdade de informática, né? Os meus colegas que trabalhavam em grandes empresas, mas era só isso aí. Só pra... mas como é que é lá? E tá, pra gente troca mouse. O cara troca mouse, teclado, né? Ajeita muito. Monitor da galera. Sempre estaria, mano. Os meus colegas que se formaram comigo, que no final do curso estavam em multinacionais, empresas grandes, no máximo, o cara trocava um monitor, que era mais pesado. Fora isso. Bom, gostaria de sugerir um cast sobre o Azila. Se vocês trabalham na mesma empresa, essas coisas e tal. Tipo um comentários do diretor, né? Sobre o programa e tal, bastidores e tudo mais. É, tipo um Azila Cast Tarantino, né? O cara assim. Pois é, podia ser, tá aí uma sugestão massa, né? Que tá anotado. Ele finaliza aqui mandando abraços e o trabalho de vocês é show de bola. Alessandra Lins, olha aí, não botou cidade, não botou nada. Beleza. Porque a mulher, ela não quer se expor, né? Pois é. Só lembrando que você que é ouvinte mulher, os nossos Azila Casters mais perigosos, né? O Manel, o PC, eles não têm acesso aos dados pessoais, né? e quem manda, então vocês podem mandar e-mails despreocupados, né? Que não tem como eles descobrirem, sei lá, o Facebook, o e-mail de vocês e encherem o saco, né? Exatamente, né? Eles estão protegidos, né? É. A segurança é alta daqui. Pois é, isso é bom salientar, né? Queria primeiramente dizer que sou apaixonada pelo Theolos. Eu, como uma boa recifense, adorei o podcast sobre Reginaldo Rossi. Vixe, olha aí. Mas foi o melhor, foi o Theolos cantando Reginaldo em total sincronia. Realmente, viu? O bicho tava inspirado, né, mano? Pior que tem um ouvinte que acha que a gente não grava numa churrascaria. Pensa que grava em estúdio, né? O Manel sóbrio, né? E tudo mais. O Manel sóbrio, né? Mais importante disso aí. Não é? Estou sempre acompanhando e divulgando. Olha isso aí, é importante, né? Isso aí, o ouvinte oficial sempre faz isso. Ele acompanha e ele corrompe outras pessoas para ouvirem também, né? Atenção, podcasts são altamente viciantes e podem causar dependência. Ouça com moderação. É, ela botou tipo aquelas mensagens rapidinhas, né? Ela deve ser farmacêutica, né? Nunca, né? Jorge Monteiro, 31 anos, né? O cara já deve estar ficando calvo nessa cidade. Fortaleza, Ceará. E aí, pessoas do Asila? Meu nome é Jorge e acompanho o cast de vocês desde o primeiro, mas nunca mandei um e-mail. É o selo fela da puta, né? Selo fela da puta. Estou mandando agora, pois uma promessa de ano novo foi sempre enviar um feedback para podcast que acompanha. Olha aí, o cara começou bem, né? Pois é o mínimo que posso fazer como agradecimento ao site. Depois de fazer compras pelos sites patrocinados, olha aí, esse bicho aqui foi um dos que colaborou com o nosso Natal, né? Pois é, né? Para poder mandar... Teve um cara que comprou um micro-ondas. Esse cara é esperto. Aí teve outro que comprou um celularzão doideira ali, esse bicho aí se garantiu. Comprem celulares, né, pelo submarino. Encham os familiares de celulares pelo submarino. Bom, porém, isso requer dinheiro que não tenho, e então farei quando tiver. Porque o bicho ficou liso, né? Mas assim que ele enricar, todo mês ele vai fazer esse processo de compras, né? Pois é. Bom, vim para parabenizar pelo cast, pois só assim vocês me fazem escutar Reginaldo Rossi. A Asila é serviço de utilidade pública, né? Não é, Reginaldozão ali, bicho, emocionando multidões, né? Leandro, 2 litros. Esse bicho deve ser um universitáriozão cachaceiro, né? O apelido do cara é ser 2 litros, mas esse bicho deve beber pouco, viu, mano? Maracanaú, Ceará. Fala, bando de fela da gaita. O último cast me trouxe péssima lembrança da época de criança. Estávamos em 1994, o ano cabalístico, né, velho? É, o ano que mudou tudo, né? Na casa da minha tia, na véspera de Natal, vixe. Família enorme, muitos primos, logo que vi um monte de presente. Vixe, aquela arvorezona ali lotada de presente, né? Uhum. Tipo a do Esqueceram de Mim, né? Pois é. Eu me animei logo. Na hora de dar os presentes pra criança, tinha muita coisa massa. Alguns primos ganharam Comandos em Ação, Cavaleiros do Zodíaco original, vixe. A família do Leandrão aí nadava na grana, viu, mano? É, e realmente o 13º tinha sido gordo, né, desse... Porra, eu acho que se eu tivesse um árvore de Natal com Comandos em Ação e Cavaleiros do Zodíaco originais, né, naquela época. Autorama, vixe, aí, velho. O próximo vai ser um pó, né, já aposto. E nada de chegar o meu presente. Daí... Eita, porra, aí. O cara vai se preparando, né? Daí minha tia disse, espera aí que eu já vou pegar o teu. Aí eu pensei, é agora, ó, vigia. Quando de repente aquela pessoa desgraçada me dá um daqueles estojos de porta-lápis que tinham zíper, mano. Vixe, que pariu. Aí era uma bora pra esse bicho ter sentado a mão na cara da coroa, viu, mano? Tá, cara, um estojo na cara dela. É o tipo de momento que o cara sabe que depois ele levaria uma surra, mano, mas ele sairia de alma lavada, viu, mano? dá pra pensar putaria, mano. Depois da noite de Natal, os primos dele tudo brincando com comandos, o cavaleirozão lá de ouro correndo, esse bicho rodando um estojo na mão, mano. Rodando um estojo na mão, né? Isso aí mesmo. Essa porra é traumática, mano. Se esse bicho for um psicopata, foi por causa disso aí. É, realmente o cara ficou putão mesmo. Por isso que o nome dele é 2 litros, né? Pois é, mas o cara é alcoólatra e ninguém entende o cara, né? Isso é vagabundo, não, é porque o cara sofreu trauma, mano. Foi que a tia do cara fez ali, estragou a infância do cara, velho. Ele até diz aqui, ó, a partir desse dia eu comecei a beber, né? Naquele momento tive vontade de tacar fogo naquela casa. Desde esse dia em diante fiquei com nojo da cara dessa filha da puta. Mas eu apoio esse bicho, mano. Até hoje guardo ressentimento. O bicho dá um putãozão, né? Ele tá no direito dele, mano. Qualquer ser humano normal ficaria assim, mano. Voltaria. Gostaria que vocês mandassem um oi para minha tia. Ô, doido. Não, mas tá irmã do cara, mano. A tia dele, esse bicho tá desejando outras coisas. Gostaria de mandar um oi para minha irmã Elizabeth, que viajou para o Canadá. Vai ficar um ano lá. E ela encheu o celular de asila para ir ouvindo na viagem. Olha aí, mano. Olha aí, um grande abraço pra Super Elizabeth, né, que tá no Canadá. Valeu e até a próxima, bando de baixinhos. Aí, mano, o bicho já vem cheio de putaria, 2 litros não aí. O cara tem que se afiliar à tia desse bicho, né, então. Perdendo aqui era a transferência do carro, mano. Ixi, doido. Uma mania que o brasileiro tem, isso aí, viu? O cara vai, tipo, fazer algum teste de seleção, alguma coisa assim, ou fazer a inscrição de alguma coisa, o cara sempre tem a mania de separar os documentos tudo na hora, mano, de fazer. Não, mas isso aí tem que ter, né, mano? Isso aí é recomendado. Eu tenho uma mania pior, mano, que é pensar que tá tudo separado e na última hora eu esqueci de alguma coisa, ó, mano. É, isso aí é osso mesmo. Essa não. É a cabeça da tua... boiola! Imaginação, mano. Não, mas tipo assim, vamos dizer, sei lá, tá com tudo separadozinho e tal. É quando eu vou sair com a parada, aí sei lá, esquecer a identidade. Porra. Esquecer a identidade, velho, é isso. Mania é complicado. Mania é mais pra aquela negada que realmente só deixa os lápis apontados, né? Os lápis tem que estar apontados do mesmo tamanho, as pontas. Ah, mas esse negócio de mania de esquecer as coisas, mano. Na verdade, tem a mania de checagem ali. Do cara checar tudo, mano. Tipo... Roberto Carlos, né? o cara tranca a porta do carro com um alarme, né? Eita, me diz isso aí. Aí tem que checar as 4 portas. Esse daí sou eu, cara. Eu saio de casa, eu tenho que puxar a porta umas 10 vezes, ver se tá bem trancado. Não, 10 vezes é doença, né, mano? Eu saio... Eu subo, eu desço lá embaixo, faço eu faço aqui meu almoço, né? Aí eu faço meu almoço, aí eu volto aqui pra cima e falo, puta que pariu, será que eu desliguei o fogo, cara? Aí eu vou voltar pra ver se desliguei o fogo, ó. Aí eu volto pra cá e falo, será que eu desliguei o bujão? Aqui em casa tem uma porta, né? O cara fecha com a é chave bom, da né? Não é nem a casa do Mu, né? Pro cara ter que entrar pelas janelas. Aí tem o portão que o cara tranca, bota o cadeadozão ali. Aí sempre quando eu chego, volto do trabalho, sei lá, de algum canto. Aí o meu pai tá do lado de fora com os braços abertos, assim. Tá que já pra te abraçar, é. Papai, é. Meu filho. Chega assim. Rapaz, tu deixou a portão de casa aberta. Ó, oh, doido, mano. Botei o cadeado, mano. Caraca. O cadeado é isso, mano. O cara checa umas 10 vezes ali pra ver se o cadeado tá fechado e o bicho. É, viu, mano? No dia de hoje, tu deixar o portão aberto é brincadeira, viu, mano? A negada rouba a casa e ainda leva o cadeado. É massa o jeito dele, velho. Um tempo de levar em minha televisão. Ha ha ha ha! Eba, se a instalação da escada do Joel é até um mecanismo de segurança, né? Porque mesmo que o cara tente roubar tua televisão, o cara sai tropeçando. Não tem como passar não ali. É isso, Manel. Manel, isso aí é uma mania do Manel, viu? Gravar jogando, essa porra tá vários episódios aí. É uma mania do Manel, o cara vai jogar e só vê o Renektonzão. Eis! E ele ainda pergunta quem foi o Fedor Renekton, né, cara? É, Fedor Renekton dá nisso aí. Ai, que burro, dá zero pra ele. Eu dormia com a luz ligada. Isso não é mania, não, isso é medo. Não, mas tem gente que tem mania de dormir com a luz ligada. Eu gosto de dormir com a televisão ligada. Isso aí é outra mania também, cara. Cara, dormir com a luz ligada é medo do escuro. Eu devo confessar que se fosse de outra pessoa, eu ficaria surpreso. Imagina tu, Joel, cara. É medo, né? É o esperado, cara. Não, mas o meu foi uma evolução ali. O cara começou com a mania de... Porque tu só dormia de dia, né? Eu não sei se a negada conseguiu perceber o easter egg que o Joel deixou no, como é, no locador do Asila sobre terror, né, aquele Ghosts and Ghosts. Okay. E no final do vídeo, quando passa okay. Os créditos, tá, um gato mia. Esse bicho olha assim para a gravação na hora. O bicho medroso, não, mano. O bicho é medroso. O gato criou esse bicho olhando assim. O cara se tremeu todo dia. Aí na época de adolescência, o cara comprou um abajur ali. Aí, não, agora o abajuzão aí tá se garantindo. Porra, melhorando. Falou que era evolução, porque era abajur, depois... Agora parei, não, o bicho era não, era abajur, o abajur tá até hoje. Aí hoje o cara tá conseguindo dormir com a luz apagada. O abajuzão tá se garantindo. Mas uma pessoa que tem a mania de dormir com a televisão ligada é a minha mãe, viu? Assistindo, o cara dorme. Aí a televisão amanhece ligada, mano. No Bom Dia Ceará, mano. Já pede. Aí amanhecer ligada aí já é osso. Até porque se desligar a televisão, a pessoa acorda, viu? Isso aí é uma mania interessante também. E a pior é que a pessoa acorda e diz assim, não, eu tava assistindo. É mania, macho. Mania é mais aquela que é realmente como aquele que é negada de estoque, né? Não, é. Deixar as coisas organizadinhas, de conferir as coisas mais de uma vez e tudo. Eu quando era... Mas eu acho que eu não sei se é todo mundo, eu acho que a negada pode deixar até aí nos comentários. Eu, quando era criança, eu, graças a Deus, eu me libertei. Dependente da equipe. Parou de fumar, tu? Não, macho, era mania de andar e não pisar na linha dos azulejos. Ah, isso eu só aí, pisasse fosse no meio. Isso aí eu faço até hoje. Mesma coisa, certo? Esse aí pisar no azulejo é mania. Mas e você? Tudo que você for apostar a carta não é mania também, não, mano? Não, mas é porque o áudio tá aí, a especulação galera... Exatamente, comercial. Mercadológico. Esse bicho, bora apostar e vamos, aposta uma carta rara. É louco. Não, uma mania gente. É o cara apostar um carro numa carta rara. Aí não é mania não, aí é certeza. Mania de aposta. Aí, a negada aí que é ouvinte se liga, eu sei que a negada nerd é pouco provável. O Neto tava dizendo que não existia o Guarani de Sobral. Não, não existia Guarani de Juazeiro, só existia Guarani de Sobral. Não, tu tá inventando aí. Olha aí, tá. Ele me mandou um PDFzão montado aqui, velho. Um bolete que ele fez. O negócio é tão absurdo que ele disse que o time tinha 75 anos e tinha ganhado 100 partidas agora, ó. Quase vou curando. Ele disse isso não, ele disse. Tem no post aqui, o site que me mandou, que abre time é esse. Mas assim, até eu crio o meu. Eu não tô estudando de Sobral, não. O negócio da mania de azulejo aí, velho. É, mano, eu desviava, mano. Ah, porque fica aquele... O azulejo em cima de ti, que você desviava. É porque os azulejos são quadradinhos, mas fica aquele rejuntezinho, né? O cara não pode pisar na linha, né? Não pode, não pode. É ruim não... quando é pequenininho, o cara tem que ir na pontinha dos pés, ó. Vixi, velho, aí é osso, viu? Aqueles que é quadradinho, velho. É ruim, tem uns que são assim, são dois, é aqueles de porcelanato, que é bem grandão, aí o cara, são dois. Vixi, esse aí tem espaço, um, né, só cara? São dois brancos e um marrom, dois brancos e um marrom, aí o cara tem que ir pulando assim. Branco marrom, é. E a loucura, mano, é que quando o cara dá um passe, a perna fica um pouquinho perto assim do, da linha do azulejo, aí o cara. Tem que sempre... dar um passo usando grandão. Ou o cara dá um passo grande ou dá aquele passinho bem pequenininho. É, mas loucura esse é demais, de que vocês não são normal não, viu, doido? É, mas eu também acho que não são normal não. Loucura muito grande, mas... Só completando, se eu não sei se tu fazia isso aí, negócio da linha, cara pisar na linha, é tipo tem como... Tem que voltar, é? Tem que voltar, eu daria. Não, é tipo como, é tipo como se a bomba explodisse ali, cara. Não, é o que? O cara se jogava no chão, é se pisar. Agora tem, macho, tem as, tem, não sei se pode se caracterizar como mania, mas o cara compra um caderno novo, macho, aí tem aquele cheirinho, macho, ó, ei, mas não tem um, ei, livro, mano, livro novo, caderno novo, o cara cheira, não. Tem aquele cheirinho de papel agora, novo. Agora uma mania que o Vitor aí tem, mano, é... As cartas também. É, de carta, o cara é compra bom. Carta, esse bicho cheira, mano. Ei, mano. Vixe, mano, o cheiro é bom, olha. Ei, tá, macho, tem cheiro de infância, né? Mano, tem cheiro de infância, mano. É tem bom, cheiro, o cheiro da inocência, né? Cheiro, mano, os booster pack, eu lembro da época que eu jogava um Pokémon na época. Mas chora, né? Tu? É, mano, quando eu, toda vida que eu abro um booster, eu choro, mano. Esse eu lembro Charizard, de... ó. Essa putaria aí do caderno, mano. Eu me lembro que sempre quando eu comprava um caderno novo, eu separava as últimas matérias pra anotar desenhar. Os, é, ou desenhar, ou anotar os password dos videogames. Não, mas era sempre as últimas matérias de trás pra frente. De trás pra frente. A última matéria era sempre pra bagunça. Até uma época dessa eu tiro os cadernos aqui em casa, guardado. Isso é mania, o cara guardar os cadernos do tempo do fundamental, mano. Não, isso é uma mania foda, viu? Tinha os cadernos do terceiro ano aqui. Tinha umas coisas importantes, né? Na época do vestibular, mas... Era porra, mas ninguém pegava esses cadernos, mano. Quando o cara passa numa faculdade, o ritual é queimar essas porras. Queimar, bicho. Queima. Essa vagabunda! O cara ela morreu. O pial do Anlux, mano. Vai lá. Não, mano. Não foi ela dessa vez, não. Foi a outra mania aqui. Manel ainda com a mania dele pra de jogar durante, durante a gravação. Aí, ó. A única mania que eu tenho é jogar o LOL. É, é tá certo. Não, o Manel tem uma mania foda ali. Toda vida que a gente gravava. Que a gente vai começar, o Manel, ei, mano, para aí, que eu tenho aqui no banheiro, mano, eu sei que diabo é isso, velho, essa porra. Cagada ritualística. Tem cagada ritualística. É, mas tem muitas do Manel, ó. Tem outra mania, é quando a gente tava jogando qualquer card game, esse bicho tem um negócio, mancho, de comprar, de querer comprar as cartas, ele puxa aleatório. E ele tem que puxar igualzinho o número das de carta na mão. Poxa, essa aí é verdade. Aí cara, puxa. É... E negócio de organização. Aí eu ainda dá certo, hein? Toda vida, hein? Tá. É boa. O cara puxa. A mão inicial de mestre são 7 cartas. Ele quer puxar aquele bolinho. Aí... prostituta, mano. Aí tem. É, realmente. É. Mas eu acerto tudinho, mano. O massa é que eu. Magic, são 7 cartas. Toda vida puxar isso. Mas tu lembra? Tu lembra? Aí agora no outro, mano. No Battlezão, mano. São 10, eu consegui vários editar os 10. E a tua mania de organização? Vixe, mano, organização, Manel? É, tu sabe, sabe uma mania escrota do Manel, mano? Todo card game que o cara vai jogar, vai começar a jogar, o Manel tem a mania de querer fazer um deck pra ganhar do cara no primeiro turno, ó. Aí fui com o do Manel. Naquele dia. Putaria, as estratégias do Manel, aí, né? Desço aqui, ganhei, ó. Desço aqui, ganhei. Ei, Manel, tu tentou fazer isso no último torneio, mano, lá da Dominária, mano. Tu tirou qual colocação mesmo? Não, foi fácil isso aí, o Manel. Não, mas eu tô com minha estratégia infalível aqui de ganhar em um turno e tal, o campeonato é meu. Aí eu liguei pra esse bicho, aí, mano, como é que tá o campeonato? Aí, rapaz, perdi. Até agora eu perdi todas e tô ganhando quase uma. Aí o cara, como é que tá o jogo aí? Aí não, é porque tem uma probabilidade alta de eu ganhar pro W aqui. Só se fosse. O Mandel, a gente começou a jogar o Barocines agora, velho. Aí o Mandel, ei, mancho, eu acho que a gente tem chances de ganhar do torneio ali. Ó, doido, Mandel. O cara começa, macho. A gente compra 5 boosters. Ah, agora que tira as cartas massas, vamos jogar. Os caras já tem 8 caixas já em casa de booster. Ah, peraí, Duane. Não, mas o... Campeonato, a gente ia participar, que eu chamei todo mundo, é de deck fechado, mano. Você comprava o deck fechado e é com esse deck, entendeu? Então os outros caras todos iam ficar com o mesmo deck, mano. Só ia mudar 4 busters. Você comprava 4 busters. Só ia mudar que o cara sabe jogar. Você comprava 4 boosterzinhos e alterava o seu deck da forma que você quisesse. Entre aquelas 4 cartas. Ou aqueles 4 pacotes de cartas, entendeu? Pronto. Aí ia ficar tudo muito equilibrado, mano. Era só jogar. O cara passa a vida todinha ajeitando o deck pra pegar um deck de novo, né? Ah, mas é porque é o lançamento da nova expansão, pô. Aí eles fazem isso, entendeu? Eu achei mais massa que eu vi a pontuação desse torneio aí. Era tipo, o primeiro lugar tinha 48 pontos, o penúltimo tinha 36 e o Manel tinha 6. É porque ganhou um ponto, pra cada derrota. Você tá tendo aí a pontuação. Tá, eu vi, mano. Tô dizendo, depois de ti, o cara que era penúltimo tinha 30 cacetado e tu só tinha 6, mano. Na época que a gente jogava Pokémon, tu lembra a energia, como é que colocava? Bem direitinho, organizado. É. As escadinhas, a energiazinha bem direitinho. Era, botava embaixo e passava 2 horas arrumando. Magic também, do mesmo jeito. Os terrenos, o negócio organizado. Agora no Battle Sims, o cara vai descer um Hulk. São 5 horas pro cara descer um Hulk. Fica botando as cartas, passa 2 horas arrumando as cartas embaixo, os recursos, aí quem é que vem agora? O Hulk. Aí depois que o Hulk entra, ele organiza, ajeita, fica ajeitando a carta. É verdade. Nossa, cara. O bicho tem que detonar todo mundo, mano. Por isso tem que ficar bonitão, mano. Putaria, o cara dizer. Putaria, o cara não quer que eu vou descer o Hulk. É que ele diz, sabe quem é que vem agora? Sabe quem é que vem agora? Nem sabe, né? Com essa ruma de carta aqui. É o único que tem 8 recursos. Porra, porra, velho. A gente tava no trabalho. Aí... Sou doidão. Doidão. O melhor. Mesmo. Aí a gente tava lá e tal, aí dava a hora da hora do almoço, mano. O cara se levantava pra ir almoçar, ia lá. Bora, Manel, o cara com fome, velho, é isso, mano. Aí na hora que a gente ia pra porta, o Manel desviava o caminho pro banheiro, mano. Mas toda a vida, velho. É um ritual, né? O cara tem que dar a velha mijada, mano. O cara passou 4 horas ali sentado. Tem que dar uma mijadinha, mano. Mas tem um problema no rim, mano. Tu espera 4 horas pra mijar. Ah, mano. Mas é. Porra, é um exemplo, baito. Mas que diabo é esse aí que tu passa de... mano. Isso aí parece negócio de cara de 80 anos, mano. O cara é doido pra mijar e não, mano. Deixa só da hora de eu me levantar que eu faço uma coisa só. Uma coisa só. Essa mania... Não, então é um exemplo. Outra mania dele aí é que tem... Essa putaria dele não querer sair uma hora da tarde, aí, né? O sol tá muito quente, ora porra mesmo. O sol tá quente. Sol lascando, mano. Tá doido, né? O cara tem que ficar resguardado em algum abrigo, mano. Tem outra mania aqui de casa, véio, que é esse negócio de mania de banho. Véio. O cara toda vida quando vai tomar banho, ou o cara esquece a toalha, ou então esquece alguma coisa, véio, alguma parada. Assim. Esse comentário aí com certeza tá já muito feio. Já foi, isso aí tá. Esse aí tá certeza. Eu me lembro do... Até o teu pai fica doidão. Meu pai é o rei dessa taria, mano. Até hoje ali, bicho. O bicho aí pega aí, né? E ele vai nuzão pegar a toalha lá do lado de fora. Freestyle, né? O pior é que o Júlio tá mesmo fulano aí, freestyle. Oh, tá achando que meu pai fica puto porque ele faz isso? Se eu fosse teu pai, eu também ficaria puto, viu, mãe? Né? Você deu apoio ao teu pai. Mas um negócio de mania de banho, mano, que eu tenho. É toda vida que o cara vai tomar banho, se eu não lavar o cabelo ou não lavar a cabeça, eu sinto como não, se não tivesse tomado banho, mano, sei lá, já é isso, mano. E é porque tu mal tem cabelo, né, mano? Puta que pariu. Nossa, que deve ser por isso, né, mano? O cara não sente aquele friozinho. Mas a comunidade do Azedo Cast quer saber. Que porra é essa desse pano na tua cabeça, mano? Isso é um mistério aí. As entradas, mano, já tá aparecendo e tal. Tu foi cortar o cabelo lá na casa da carne, não foi, mano? Tá, por causa da casa da carne. Oh, as entradas aí foi comédia, viu, mano? As entradas? Tá ligado? Da careca. Tem essa mania de tomar banho, mano, do cara não lavar o cabelo, parece que o cara não tomou banho, mano. Aí isso aí parece que é verdade, mano, o cara fica com a cabeça quente, mas aí que abençoe. Tomar banho sem molhar a cabeça, sem lavar com shampoo. Mano, sem molhar o cabelo ali. Qual a lógica do cara tomar banho sem molhar a cabeça, mano? Mas tem gente que não, que... Que o cara molha o cabelo todo dia, resseca o cabelo, Na verdade, quem faz isso é mulher, mano. Não, mulher é que não molha. Não adianta nas dicas erradas aí, não, mano. Sei lá, mano, que diabo é isso aí. Não tem cabelo sem pra fazer isso, não, mano. Tu pode tomar banho quando ele quiser. Eu também acho. Eu sei que eu lavo essa chibata todo dia, todo dia. Isso aí é novidade aí, viu? Não, mas isso é mulher mesmo, que tem o costume de não lavar o cabelo todo dia. É, mano, quando tu tinha um cabelo, não lavava o cabelo todo dia, não. Ixi, isso aí é verdade. É uma pergunta boa. Pois é, justamente. Eu tô ligado nessa parada aí, lavava não. Entendido, né? Tu não pode lavar, não. Uma semana. Não é que não possa, né? Pode. Mas é mó pai mesmo. Agora tem outro porém, mano. É, os caras tomar de noite, molhar o cabelo, pode dar caspa, né, mano? Tu é daqueles caras que também não come banana de noite, porque dá problema, Não, mas o negócio do cabelo é, mano. Não, é manga com leite, não pode. É venenoso, olha. É, vira veneno. Aí dentro, mano. Vira veneno é muita parede, né, mano? Não é, mano. Ora, mano, um cara que não molha o cabelo à noite vai falar dos caras que não comem manga com leite, ó. Eu tenho outra mania de banho ali. Já testou alguma vez, Neto? Mas toda vez quando eu chego do trabalho de noite, eu tomo banho e molho o cabelo, mano. Nunca tive problema, não. Eu não sei, eu tô dizendo a manga com leite, gente. Ah, eu prefiro não arriscar, né, porque... Tem outra mania de banho também. Sempre quando eu vou tomar banho, eu molho meu braço primeiro, o braço direito. Que porra, cara. Aí ficou de louco. As manias muito rosca, né, mano? Direito, né, mano? Mania rosca. Mas se tá à esquerda, tu se treme todinho. Pois é, o cara disse, então vou me sujar todinho pra tomar outro banho. Quando cai um pingo, o cara, égua, meu chave. Já não valeu mais. Cara, nem que sair sujar todinho, sabe? Agora eu vou tomar outro banho. Não, tem outro também de negócio de banho, mano. Que é o cara, se o cara... Eu tomo banho toda vida quando eu vou dormir, né? Antes de dormir. Mas se passar, tipo, uma hora que o cara tomou banho, o cara tem que tomar outro banho pra poder ir dormir ali. Aí já é loucura. Eu já concordo que é uma loucura zona foda. Como é, mano? É o cara, tipo, tem um limite do banho do cara ali. A validez do banho até o cara tomar banho. Até o cara dormir. Tipo banho. Assim, o banho, você tomou banho antes de dormir, o banho é válido por uma 7 hora. Sete horas. Você tomou uma hora. Tomou o banho 7 horas e não foi dormir 7:30. O isso. Cara foi dormir 9 horas da noite, tem que tomar outro banho. Tem que tomar assim, banho. É assim. Você tá gastando até água. Você vê que tá gastando água. Isso aí foi massa, tá gastando água. A mãe dele vai lavar a louça do café da manhã, a caixa da água seca. Foi isso, a caixa da água seca. É não, mas eu tomei 3 banhos de dormir, tô dormindo há 3 horas da manhã. E meu pai realmente tá reclamando que a água tava vindo alta. Mas já bem isso aí, mano. Aí é, falta ver, viu? Mano. Ei, macho, agora outra mania fala em computador, me lembrei, mano. Mania de quem é programador e quem trabalha com Excel. Macho, eu tenho um monte, ó, velho. Ei, mano, eu sou muito perfeccionista, velho. Muito mesmo. Vou fazer um planilha no Excel, macho, as colunas tem que estar tá bem. A largura das colunas tem que estar tá bem certinha, tudo ajeitado. Isso é gente doido, mano. A altura da linha, eu faço, macho, eu faço. Um trabalho, mano. É, macho, mas imagina, eu faço. Ah, quanto tempo ele gasta pra fazer uma porra dessa? Mas não é, macho? Porra, é, o tempo que tu perde que podia estar atrapalhando fazendo isso, mano. Faço, mas... podia estar trabalhando, né? Até o chefe escuta aí agora, hein? Produtividade zona do Vitor lá embaixo. Não, mas aí quero ver. As planilhas zonas, as planilhas zonas, tudo premiado. Ei, mancha, eu fiz um plano de lá no meu estágio, lá que eu tava lá no estágio, na Carolina do Norte. Ei, planilha premiada, velho. Vocês se ligam que a emoção do vídeo é estética e foda-se o conteúdo. Tu tá é por fora, mancha. Eu tinha frase lá que tinha tantos. É, que a gente chama if statement. Quem é da programação aí sabe. Tinha tanto se. Não cabia mais. Ele diz assim: você não pode ter mais do que 13 frases se uma dentro da outra. Mas tava muito bem feito. Tava toda amarrada. A planilha tava bem feitinha mesmo. Ficou show, mano. Você digitava o valor e ele saía com todos os resultados. Plotava gráfico. Tava muito irado. Tudo automático. Qual era essa bicha? Não, era branca. Ah, tu vai botar tabela branca? Não, macho, eu só mudava a cor lá na aba, lá embaixo. As abazinhas tinham as coreszinhas separadas. Mas a tabela tem que ser branca pro cara conseguir enxergar, mano. E outra coisa também, mano, a negada precisava imprimir, né? Precisava imprimir. Não, pô, imprimir é só o... Manel aí tá precisando fazer um curso no Senac de... Ei, Manel, mas tu já fez curso com batata, mano. Tu pode batata falar. Batata não, batata. Ei, mas que fim será que levou esse doido, hein, mano? Esse bicho era putaria, velho. Esse bicho era um cara, velho, que tinha mania de falar qualquer final de frase que ele falava, isso aí é batata, velho. Isso aí é doido, velho. Isso é uma mania escrota, cara. Isso aí, tu se liga que ele também tinha mania de botar o cunhado dele no meio das histórias, né? Isso aí era doce, né? Não, tudo era tipo um sitcom, todas as putarias eletrônicas, sei lá, o cara pegar um capacitor e tacar na tomada, ele chamava o cunhado dele lá, né, e tal. É, isso aí era clássico mesmo. Eu fiquei imaginando agora um sitcom, cara. Sitcom do batata. Outra coisa também, eu de vez em quando eu desenvolvo logomarca, seu cartão de visita, essas paradas. Bico, né? Só pro cara ganhar uns trocadinhos a mais. Aí vou fazer, macho. Eu faço perfeito, macho. Bem alinhadozinho, um lado com o outro. Fica bem centralizado. Mas não tem uma ferramenta aí no Photoshop que já faz isso pelo cara? Não, no Core eu tenho. No Core o cara centraliza. Mas aí, pra por exemplo... No Word também, mas tem um botão lá que fica tudo centralizado. Não é texto não, mano. Imagem, né? É, aí quando o cara vai fazer um cartão de visita, que a logomarca é um pouquinho mais alinhada à direita, aí o cara tem que dar aquela margemzinha de 5mm de borda. É, mas eu perco um tempão, mas é perfeccionismo pro cara ficar satisfeito, né? Eu catalo agora, eu colocaria isso aí como mania, mano, porque tu falando pra mim parece uma coisa simplória, mas o cara vê que tu se importa mesmo com essa parada. Eu me importo. O garfo dele é tão grande, né? Que dá pra ver. É, mas dá até um. Não, é super perfeccionista. Nesse não, ponto aí é. Tinha uma professora minha, que ela tinha perfeccionismo desse, mas com o código dela. Aí ela falou que ela não programa mais por causa disso, cara. Que ela não consegue parar pra programar, cara. Ela não consegue. Mas aí ela não consegue. Eu fico indignado, macho. É quando você tá fazendo alguma coisa e tudo. Aí pega e diz assim: não, faz, que depois tu faz a formatação. Faz o principal e depois tu faz a formatação. Tá certo. Esse é o segredo do sucesso, inclusive. Pois é. Aí o cara vai e o cara começa, né? Se o cara começa bagunçado pra depois formatar, ele nunca vai formatar. Nunca. Será, hein, mano? Nunca formata. Eu não conheço ninguém que começou e disse: não, depois eu ajeito isso aqui, é só formatação. A tabela funciona, por exemplo, no Excel. A planilha funciona, mas fica tudo bagunçado. É, mas aí, eu se vou o te cara, dizer que todo cara começa, é porque que eu já, na minha vida foi nessa já, fórmula aí, ó, mano. Eu começo bem direitinho. Eu começo pronto, mano. TCC é outra coisa. O cara já deixa no parágrafo lá, no jeito e tal, e pronto. E sai escrevendo e já sai tudo formatado, mano. É menos perda de tempo. Eu acho, na minha opinião, eu perco menos tempo fazendo assim, porque eu continuo fazendo no formato certo. Agora quem é programador, mano, que trabalha com isso, o cara pega uma mania, mano, de sempre escrever no final de tudo, ponto e vírgula. O cara pega uma mania louca, mano, de escrever isso aí. Caralho, eu tava programando em Java, cara. Que pariu, mano. É, se foi Java, foi C, cara, que era essa porra direto, macho. O cara escrevendo com ponto e vírgula. Não, uma mania que eu peguei foda quando eu programava era de não deixar comentários. É, os comentários... Bom, viu, irmão? Os comentários ajudam com não tem essas porra, não. Isso aí é só. Não, pra você voltar e saber onde é que tá as coisas, mano. Nem só tu voltar, pô. Se você estiver trabalhando em equipe, cara, isso daí é você faz o trabalho com outro, o cara fica. Vixe. E onde é que fica a sinergia da equipe, mano? O cara tem que pegar o código do cara. Rapaz, mas ele quis dizer foi isso aqui. Eu vou continuar. Cara, tem que ir na intuição, né? É, mano. Com o tempo os caras já sacam as malandragens. Então o cara bota um ponto e vírgulazão lá no final e tal, cara, vixe, mas esse código aqui eu tô inteirado. Agora cara. Isso aí, mano, é outra coisa que o cara faz ali quando tem mania de trabalho, velho. Tipo o cara começar um trabalho sem salvar e só salvar no final, velho. Caralho, já vi muito. Ainda bem que graças a Deus a tecnologia foi aumentando, foi melhorando. Não, mas eu não tenho mania de salvar, mas sim, mano. Não, é isso, não, é isso que eu tô dizendo. Quando o cara não salva, perde tudo, o cara tem que escrever um carro. Agora, mas tem esse autosave, o cara faltou energia aqui, acabou a bateria do notebook, tá, pá, o cara liga de novo, tá no mesmo canto. Ixi, agora... Ele tem o tal do autosave, eu esqueci como é o nomezinho do pacote Office, ele vem com esse negócio. Agora mania de computador, mano. Salvamento automático. Tem um bocado também, viu, mano? Sempre quando eu... Agora essa mania é até boa pra mim também, porque sempre quando eu vou escrever em algum chat, alguma janela assim, tipo chat do Facebook, eu sempre... Chat da UOL. Eu sempre escrevo, mano. Eu sempre escrevo tudo direitinho, assim, maiúsculo, minúsculo. Ah, isso aí é muito bom, velho. É doido, velho. Isso é uma mania que todo mundo devia... Tentar ter. Aderir. Pois é. Porque tá osso, viu, mano? Ultimamente a negada. Nossa, a gramática. A gramática pediu. Já tu sabe que a gramática está sendo derrotada, né? Não dou muito tempo de vida pra essa bicha aí, não. Derrotada. Mas é uma coisa que, tipo assim, 1984 já tinha previsto o fim da gramática, né? O Dualy pensar ia transformar no 0 em 1, um, basicamente, a gramática. Esse é aquele mesmo cara que previu o negócio da onda gigante, é quem... Não, macho, o 1984, cara, é o livro do Big Brother, velho. Não, macho, Big Brother, assim, Pedro Bial, né? Pedro Bial. É Pedro Bial mesmo. O hoje ele tá... O Manel tá drogado, o Manel tá só... Tá só de dar risada, né? O claque. Agora, de mania de computador, mano, tem uma que é foda, mano, que é salvar tudo na área de trabalho. Aí o cara vai salvando. Cara... Não consigo fazer isso não, mano. Eu acho que foi uma desorganização foda. Tá aí o negócio. Eu tenho uma mania parecida, mas eu não salvo na área de trabalho, porque se eu salvar tudo na área de trabalho, na hora que eu ligo o computador, eu acho horrível. Aí eu salvo tudo na parte de downloads. Não, não faço não essa parede. Não dá nem pro, tudo. Dá nem pro cara curtir o papel de parede, enchendo essa porra de ícone. Mas o meu, tem pouco ícone, mas os ícones que tem, eles são escondidos. Só você apertar o segundo botão e esconder o ícone, porque o boy parede fica mostrando normal. É que tem, mano. Cara, descobrindo agora. Um século depois que os computadores... Eu digo que o João não sabia dessa porra, não, mano. Eu que dei uma olhada agora e não me aqui mesmo, não. Ah, vi aqui, tá aqui. Putaria. Não, mas isso aí tem... Eu tenho tipo um papel de parede do Isaac Asimov. É esse bicho sentado tipo num tronozinho de pedra, assim. Ah, pensei que tinha um... aquelas montagens que o pessoal faz do trono do Game of Thrones, né? Não, é tipo um trono com... Aí tem umas imagens dos robôs, dos negócios do espaço e tal. Aí, mano, meus ícones é tudo espalhado na área de trabalho. Aí só ao redor da figura que tá sem nada. O cara faz tipo uma moldura ali com os ícones. Sempre, eu tenho essa mania há vários anos, não sei como isso começou, mas eu sempre durmo com fechar ventilador. O olho, é fechar o olho quando vai dormir. Eu sempre durmo com ventilador ligado. Não sei de mania não, mano. Isso aí tu mora em Fortaleza, mano. Isso aí não é mania não, mas isso aí não é necessidade. Mas mesmo no tempo frio ali, pode estar chovendo. Quando é que é É a melhor parte, pô, o tempo frio. É. Quando é que é frio, mano? Quando tá chovendo ali, o cara não desliga. Tá chovendo, é frio, já. Tá chovendo, é frio, velho. Agora mano, é diferente, porque normalmente a pessoa, ela gosta do barulhinho do motor do ventilador. É, né? Pois é. É, às vezes eu durmo mais sem ventilador. Eu vou te contar, viu? Barulhinho do ventilador terapêutico, puta que pariu, cara. É, doido. Tá por tem fora, pô. Tem gente que dorme em, tipo, sei lá, prédio, mano, que o cara dorme sem ventilador, mano, que é... Ah, mas eu durmo sem ventilador, mano. Não, não é porra. Prédio, mano. O cara mora no décimo andar, abre e dá a janela. Eu durmo tranquilo. Só sem lembrando ventilador, que o Manel dorme debaixo da ponte. Avisado, que ideia é essa, mano? O cara dorme sem ventilador. Ah, mas o barulhinho do ventilador, mano, tu é doido, é essencial o cara dormir. Porque se o cara dormir, mano, e não tiver escutando nada, mano, o cara morreu, mano. Ah, o comentário desse baito. É, mas esse bicho é muito medroso, mano. O cara dormir, é essa, não tá ouvindo nada, o cara morreu, mano. Como é, mano? Ah, entendi. Se ele não ouviu o motor do correio, é porque ele morreu, né? Tá certo. De limpeza, velho. Eu tenho mania, velho, de ver. Bom pra ti. Tudo. Né? É isso aí que eu disse, velho. Tá bom, bom pra ti. Não, mas o cara tá, tipo, a gente tava no Iguatemi, aí tava no. Não, vamos comer aqui e tal, antes de assistir o filme. Aí a gente sentou na mesa e tinha uns pratos já sujos, né, lá e tal. Aí ela, vixe, a mesa tá suja, não, deixa aí que o garçom vai e leva. Aí quando eu olho pro lado, tentando chamar o garçom, aí eu olho pro outro, aí não vejo mais ninguém. Aí que diabo é isso, velho? Aí quando eu vejo ela lá no balcão, lá do restaurante, entregando os pratos, eu pensei, eu pensei, véio, que tem que tá lavando, olha, o bicho. Ela entregando os pratos lá no balcão, que diabo é isso aí, velho? Cara... Ganhou menos desconto, se eu fosse, não tinha pagado os 10%, não, viu? É, cara, é, fila da puta, o cara, assim. É isso aí, velho, essa mania de limpeza, mano. Tipo, se ela vê uma dobrinha ali na cama, ela puxa pra ficar tudo liso. É isso, como, mano, é que ela dorme, cara? Que não, ela tá deita, penando, é um muito na tua mão, tá, não? Tá penando, né? Duvidaria. O pior é que eu deixo a cama do jeito que tá, toda amassada, só. Duvidaria. Agora esse negócio de mania de comida. Eu sei que o Manel tem uma porrada dessa. Pois é, aí. Tu ficou de explicar que marmota era essa tua frase, mano. Não, mas isso aí, velho, porque eu faço assim, mano. Sempre quando eu vou almoçar, mano, eu, tipo, gosto de pegar um pedacinho de carne, um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, um pouquinho de salada, tudo numa garfada só. Aí se cair, tipo, o cara vai levando o alimento pra boca, né? Aí se, tipo, no caminho, se no caminho cair a carne, o cara tem que voltar e pegar a carne de volta. É, caralho, o cara assistiu o jogo comendo, dá o do Deus, cara. Acho que é problemas psicológicos, mano, mesmo, que não existe, mano. Pior que tinha um doido, um doente lá na empresa que eu trabalhei com o Manel, mano, que o cara parava pra me ver comer, mano. Ai, que fudeu, mano. Cara, é espetáculo, né? Ixi, mano, lavar a garfada do João, os caras tudo bem, não é, tá? Ai, tomar do cu, mano, o cara dizia... Alegando assim, apostando se a carninha cair, né, cara, pra ele voltar tudo de novo. Não, o pior era as azeitonas, onda. O cara ia tentar pegar, a bicha caía. Cara, diabo é isso, a bicha toda lisa, mano, como é que pode? Azeitona, mano, o bicho é nojento. É, mas azeitona é bom, mano, tá doido. Azeitona é bom, mano, tá doido. Eu odeio azeitona, mano. Por quê? Eu como gosto tudo, azeitona, mano. O ferrolho gosta daquela porcaria que ele falou no... Eu como sarrabulho, como... Sarrabulho, eu não gosto de azeitona. Eu odeio azeitona, puta, mano. Ei, macho, eu sarrabulho, sei não, macho, eu ainda vou criar uma ONG, macho. O negado que bota azeitona dentro de empadinha, mano. Por quê, macho? A empadinha, então, pra que colocar azeitona, mano? É toda a diferença. Tutorial, mano. É azeitona zona. Tutorial. Azeitona zona. Faz toda a diferença, mano. Azeitona, agora o cara só não pode beber aquela água que ela fica na conserva. Agora aquela velha, aquele velha frase, né? Quem não presta é tu, né? As frases zona do pai do Manel, né? Tem um tio meu, mano, que esse bicho... Tem um cara que abre o pão pra passar manteiga, né, dentro do pão. Meu tio, mano, ele tinha mania de passar do lado contrário do pão, do lado da casca, mano. Caralho, mano. Já pensei passar aí, passar manteiga na casca. Aí é de roubar. Reviveu, mano, depois disso. Loucura muito grande, velho. É selva, viu, menino aí? Eu acho, eu tenho mania de quebrar miojo a gente fazer, eu acho esse extremo. Vai passar a porcaria da manteiga na casca do pão. Que porra, velho. Gente, eu só passo manteiga na casca do pão quando eu vou assar o pão ali. Torrar o pão de um lado pro outro aí. Aí mas como é esse negócio de o cara quebrar o miojo, velho? Acho eu pelo menos, tanto que vou assar o miojo, eu quebro ele porque ele assa melhor e mais facilmente. Assar que tu diz é cozinhar. Tu assa o miojo? Cara. Assar o miojo. Eu não sei. Miojo assado ia ser. Eu ia dizer que é uma parada zona fantástica. Ainda mesmo, tava aqui. Pronto, que seja. Quando eu vou cozinhar o miojo, eu pego, quebro ele e jogo ele da panela, porque é mais fácil dele secar. Que a tua panela é bem pequenininha. Não, cara, porque se tu bota ele todo, ele não vai. Todas as partes dele não vão cozinhar igualmente, porque a parte de cima vai. Tu já experimentou colocar água. Um garfo e mexer o macarrão? Já, claro. É uma saída, é uma solução. Mas o tempo que ele vai demorar pra poder se separar, ainda assim, a parte de baixo vai cozinhar mais. Eu não, tu coloca a água que ele pede, 2,5 copos. Cara, 2 copos, eu coloco pouca água, eu não gosto daquele caldo que fica. É só tu escorrer o caldo, mano. Ah, é, porra. Nossa, eu vou pegar o miojo e escorrer o miojo. É melhor fazer macarrão, porra. Não, pera aí. Normalmente a pessoa escorre o miojo, mano. Tu quer fazer também só na conta, é? Ele, ele bota menos água, aí a parte vai ferver não sei quantos... Peraí. Tu tá dizendo que tu escorre o miojo? Claro, mano. Quem escorre o do miojo? Miojo não, mas tá ficando doido. Mas tu quer dizer que tu faz o miojo assim, é? Tu bota lá água. Mas, mano. Aí, rapaz, eu acho que um dedo dessa água vai ferver, vai ficar só a conta aqui pra mim. Mas pra mim fica, cara. Fica metade crua mesmo, mano. Não, não fica não. Ele fica bem assadinho, cara. Se eu quebrar ele, fica bem assadinho. Tá aí, que isso é uma loucura zona foda, viu? Ele fica no ponto, cara, cozinhado no ponto. Agora se eu quiser, eu faço um vídeo aí de 3 minutos pra te mostrar. É tipo, o cara escorre o miojo pra tirar o câncer. Não, eu tô pensando, isso é loucura, cara. Escorre a porra do miojo, mano. Não o tem que problema. Eu achei incrível, mas o bicho não escorreu o miojo, meu bicho vai direto. Cara, mano, tu tá maluco, o miojo é feito pra você comer direto, mano. Há 15 anos que eu faço miojo, mano. Nunca comi um miojo direto assim. Tira do pacote como que nem creme crack, mano. tem um miojo aí que ele. Tem um miojo aí que ele ensina isso aí, mano. Na própria embalagem dele. Vai escorrer? Ah, você pode comer o miojo cru ali, sem nada ali. Cara, ixi, menino. Cara, eu já fiz isso, cara. Isso. É gostoso. É muito gostoso, cara. É não. Sabe por quê? Sabe por que tu não gostou? Estou pensando em jogar o tempero por cima, cara. Caralho, velho. Tá é doido. Aí é uma parada muito escrota, não tem como não. Eu peguei... Eu antigamente, fazia isso muito de madrugada. Eu pegava o miojo cru, jogava por cima o salzinho e comia, pô. Eu tinha preguiça pra caralho de cozinhar de madrugada antigamente. Agora tá uma beleza, né? Agora... Isso aí tem outra mania ali que agora, muita gente tem. Que é de cozinhar de madrugada. Caralho. E às vezes é necessidade mesmo, né? Pois é. Eu parei de cozinhar de madrugada, porque, cara, uma vez a gente cozinhou de madrugada. Os vizinhos começaram a reclamar. Cozinhou eu e dois primos meus. Só que eles foram cozinhar. Aí tripa, assim, o cara tá assando tripa de bode. Não, cara, esses bichos pegaram. Cheiro de merda subiu. Eles pegaram o pessoal a chamar o síndico, ó. Não, cara, meu primo mora em casa. A gente tava na casa do meu primo, aí nós três vamos começar a cozinhar. Aí eu falei assim, não, vocês vão fazer chocolate pra comer de madrugada, eu não vou comer. Eu peguei e saí, esses bichos cozinharam chocolate, botaram um bocado de porcaria dentro, é, cara. Esse então, brigadeiro. Inventar as receitas, né, cara? Mas eles passaram muito mal, macho. Esses dois foram no mesmo que de madrugada comeram Grim Crack com ketchup, mano. Esses bichos só comem porcaria de madrugada, cara. Mas brigadeiro, os caras colocaram o que dentro do brigadeiro? Coração. Cara, eles colocaram. Mancho. Colocaram. Azeitona. Não, aquela. Azeitona caía bem. Cobertura de. Não era brigadeiro, era chocolate derretido. Eles colocaram brigadeiro de. Cobertura de sorvete. Feito. Colocaram aquele granulado. Eu tô imaginando tu descrevendo e o Joel salivando aí nesse brigadeiro. Qual o nome daquela... Parece Nescau esse negócio, meu nome? É Todd. Não, cara, parece... Todd. Não, cara, parece achocolatado, mas não é. Ovo maltine. Colocaram ovo maltine. E, cara, por incrível que pareça, cara, essa porra ficou horrível, velho. Horrível. Incrível que pareça, não. Cara, mas bota orégano. Horrível. Bota noz moscada. Não, eles colocaram um porrada de coisa doce, cara. E, tipo assim, de manhã eles estavam se cagando pra caralho, mano. No outro dia os caras com diabetes. agora isso aí é uma mania que tem nos restaurantes, meu. Os caras fazem essas comidas que teoricamente é pra ser salgada, mas o cara faz um sabor doce. Tipo. Cara, mas isso não é mania, não, mas isso é tendência. Tipo pizza. Ali eu pensava. Eu pensava que era ruim, mano. Pizza de chocolate é o Manel. Cara, pizza de chocolate é a melhor coisa que inventaram no mundo, aí, velho. Aí o Manel, não, vamos pedir galera, aqui. Aí. Ei, Jota, meu amigo, vai ali no Pasto de Pizza, lá no Salinas do. Da Washington Soares ali, peça uma pedaço de pizza lá, mancha. Chocolate. Mancha sem condições. Mancha até tá doido. Se cara... pedir um pedaço, eles não te vender, não. Ele só vende pizza inteira lá. Não, na verdade, vende um pedaço. É só ir na hora do almoço que eles vendem um pedaço. Como sobrou. Tira o microfone de dentro da boca, mano. Isso aí é outra mania que o Manel tem ali. Enche as coisas na boca, né? Sombra. Aí o legal é que quando a negada bosta as fotos, aí o pessoal pergunta, ei, cara, o Jota é o mais gordinho, aí ninguém sabe o que é. Ô putaria. Mas o pior, sabe o que é? Que eu sou gordo porque eu como muita porcaria, mas eu mal como. Só que quando eu como porcaria. É aquela história do cara que só é viado quando bebe. Aí bebe. Não. Eu não como muito, mas eu só como porcaria. Se eu comesse coisa saudável, era tranquilo pra caralho. Mas eu não... Vocês não entenderam a indireta aí com o Manel, não? Foi só ele. Eu tenho uma mania, mano, de quando o cara vai esquentar alguma coisa no micro-ondas, no tempo que o cara coloca, mano, o cara nunca deixa chegar no zero ali, que senão a bomba explode ali. O micro-ondas explode, sei lá. Meu Deus, cara. O cara se sente ali o... Quadrante. Como é, mano? Teu micro-ondas explode? É a loucura da cabeça dele, mano. É que o cara bota o tempo do micro-ondas, né, ele vai regredindo o tempo, aí... O cara, vítima, não pode chegar a zero aí. O cara sempre cancela ali no último segundo ali. Jack Ball é o cara. Fala em micro-ondas, mas eu vou falar um agora aqui da minha namorada, a bichinha. Tomara que ela não esteja escutando esse podcast. Se ela não ouvir, eu compartilho pra ela. Ela foi colocar... A mãe dela fez... Peraí, o cara sabe quando o cara é barriga branca, tu vê que ele tá todo se tremendo, né? Pra contar essa história. O cara vai contar e tá tensíssimo, né, mano? A mãe dela fez vários ovos cozidos, né? Aí ele descascou e tudo mais. Só que aí quando ela foi comer já tava frio, ela colocou o ovo cozido, já cozido, sem casca, dentro do micro-ondas. Aí em vez de colocar 30 segundos, ela colocou 3 minutos. Velho, explodiu. Uma jaula. Explodiu, velho. Que sujou o micro-ondas todinho, macho. Tava sem casca, mas já. Tava sem casca. Não, mano, só foi esquentar, mano. Só que em vez de ela colocar 30 segundos, ela colocou 3 minutos. Ela colocou um zero a mais. Mas não sei mais. Mas, é. Mas ela é só esperar, mano. 30 segundos, ela cancelava. Ela esperou os 3 minutos, mas porque ela fez. Ela botou então. E achou que ia parar, mas ela não é que nem o Joel que fica esperando. O Joel é o bidrado, fica na frente do micro-ondas, cara. Ninguém faz isso, não, fica parado no micro-ondas esperando, vendo o Manel. O Manel bota o prato, bota o Joel sai dele. Correndo perto do bicho, mano. Se o cabelo, o Joel perto de micro-ondas. O Manel, ele fica atrás da mesa, mano, esperando assim. É porque às vezes, macho, o cara bota mesmo e se esquece, né, mano? Só que ela confiou que tinha 30 segundos, né? Quando foi ver, deu mais ou menos 50 segundos, ovo. Pô, meu irmão, macho, era ovo na porta, no teto, todo canto do micro-ondas, claro, né? Curiosidade, foi tu que terminou limpando, não foi isso? Não, um minuto de silêncio aí já te entregou. Não, ela. Não, eu ajudei com o pratozinho do micro-ondas, eu limpei. Ela limpou lá por dentro. Ei, tirou aquele pravo disco do micro-ondas e eu limpei. Minha mulher foi fazer aqueles cup noodles, mano, no micro-ondas. Aí botou a água, né, esquentou. Aí me deu pra me comer, né. Aí, menino, na primeira garrafada, mano, o cara queimou o céu da boca, mano. Vixe, o cara, vala-me, Deus do céu, acho que já vê isso aí, mano. É, mas ela botou o cup noodles dentro do... Botou bem uns 5 minutos, velho, lá dentro. Só a água, né? É, mas dizer que 5 minutos dá pro cara descongelar uma carne, né? No micro-ondas. Aí, mano. Aí quando eu sinto... Quando eu sinto meu sol da boca de novo, o bicho despregando, mano, assim, aquele é cara vixi, doido. O cara já é isso, pele, o cara vixi, é, o engraçado é que ela perguntando se tava bom e tu balançando a cabeça, né, concordando e tal. O cara queima a língua, passa um mês sem sentir gosto de nada, mano. É triste, mano. O cara queima a língua, ouça, mano. Queimou a língua com café uma vez, mano. É muito triste, mano. Isso aí café é. Não, o negócio que eu acho mais foda é quando o cara vai, tipo, um rodízio de massa, aí no primeiro prato o cara queima a língua. Aí é foda, uma ex minha, que ela tinha mania de pegar o cup noodles, toda vez que ela ia colocar água quente dentro, ela dobrava um pano e deixava em cima do cup noodles, cara. É, isso aí funciona, viu, mano? Sei, cara, sei. Mas era é sempre, cara. Sempre que ela ia fazer cup noodles, ela fazia isso. Eu botava era uma panela de pressão em cima do o bicho ficava bem fechadinho ali. É. Eu tenho a mania de falar com estranhos que tem o seu nome escrito em algum lugar. Isso é doença, mano. Eu, tipo, se eu tiver nomes e tiver, vamos supor que tem um, sei lá, tem uma pessoa com uma folha na mão e a folha do nome dela em cima, entendeu? Da faculdade, do que seja. Você vê o nome da pessoa, eu passo pela pessoa e falo, oi, não sei quem, tipo, falo o nome dela. Só porque tu acha que sabe o nome dela. E a pessoa faz uma cara, oi, tudo bem? Não sabe nem quem eu sou, cara. Como é, mano? Entendi não, isso aí. É isso, é doente, mano. A pegadinha do Jota. Oh, como é a tua pegadinha aí, mano? Não, imagina que tem uma pessoa com... Vamos supor que ela tá com um crachá na mão, não tá mais com um crachá no pescoço. É, o seu Joaquim. É, tem seu Joaquim lá no crachá. Aí eu vejo lá, seu Joaquim. Aí eu passo pra ele e falo, ô, seu Joaquim, tudo bem? Ô, tudo bom? Lembra de mim? Né? Lembro. Lembro. O cara confia, velho. Caramba, isso é muito escroto. O cara pergunta, né? Como é que tá lá? O cara tá bom. Isso aí é uma pegadinha do Mução, mano, né? Não? Cara, como é que tá lá? Tá bom. Aí, cara, eu tenho medo de fazer isso, cara. E é escroto ver como as pessoas se comportam, porque elas fingem na cara de pau que te conhecem, cara. É, mano. Pai que conhece mesmo, né, mancho? Não conhece nem de onde é. Ô, oh, tudo bom? Como é que tá? Você sabe. Você sabe, você não sabe. É, mas tu falou agora em crachá. Eu mudei de empresa. Na empresa que eu tô agora, ela tem um certo renome, né? Aí o pau que rola, mancho, a negada que trabalha lá, sai andando pela cidade com crachá, ó. A minha médica, a gente tá falando no cast do... Acho que foi passado, foi atrasado, dos médicos, sair com a bata branca, né? Pronto, mas esse mesmo esquema. Ei, mancho, aí eu entrei isso na aí empresa. É doença, ó, mano. Não, mancho, Aí eu entrei na empresa e tal, aí no começo, né, saindo com o pessoal pra almoçar, eu tenho o costume, quando eu saio, externo da empresa, eu tiro o crachá. Aí dando um toque lá pros caras, aí, mas tira esse crachá aí, vocês vão andar no meio da rua com esse bicho aí. Não, tem que entrar, tem que andar status. Pra negada ver, não sei o que, o status, olha daí, mano. O status, é. O status é o rei do camarote. É. O rei do camarote é a BA. Eu não gosto muito de champanhe, não, mas eu gosto porque dá status, né, cara? É, não, cara, não, eu vou sair aqui, eu vou merendar aqui uma coxinha com caldo de cana e um crachá aqui, porque agrega valor ao camarote. Né? Não, não. Agrega valor ao camarote. Agrega valor. Agora outra mania que eu tenho também é de mudar de emprego. Todo emprego que eu mudo. É uma mania bem de mudar de emprego. É uma mania que eu não consigo largar, né, cara? O cara já completou 3 carteiras de trabalho. A próxima carteira de trabalho que ele completar, ele ganha uma casa. A última carteira de trabalho que tu completou foi o quê? Foi uma moto, né? A primeira foi um fogão. Mas o Neto aí tá finalizando a carteira de trabalho dele de novo. É, uma casa, mano, uma casa do projeto Minha Casa Minha Dilma. Agora todo local diferente assim que eu passo, eu tenho mania de escrever isso aí, Neto esteve aqui. Nossa, cara. Então sempre olho debaixo da mesa de trabalho onde você tá, que aí dá pra saber se eu já passei pela sua empresa ou não. Você tá sentando na cadeira que eu sentei, né? Cara, é mania debaixo da mesa do Manel já tem isso aí. Mania de vândalo americano, né? Que os vândalo americanos fazem isso. Vão escrever, não sei quem esteve aqui. Eles me copiaram. Ei, mas tem gente também que tem essa mania de pressa, véio. Esse negócio de mania de pressa é o seguinte, o cara vai sair mania pra... Mania de pressa? É, o cara vai sair, o cara vai sair pra algum canto, assim, aí o cara tá, tipo, se vestindo, assim, aí chega o apressado, aí, bora, bora, bora, aí fica direto apressando o cara, bora, bora. Tipo, o Manel pra ir almoçar. É, aí, tipo, aí o cara fica falando um bora, aí fica sentado no mesmo canto, paradão ali, o cara bora, aí não se mexe. Mexe do canto, aí bora, velho. Se levanta também, pô. Não. Pra porra, amigo. Eu tenho uma mania parecida com essa do bora. Só que comigo é o contrário, mano. Eu sou assim, eu acho, o Manel vai ficar puto agora, mas vou dizer. Eu acho que o cara tem que trabalhar exatamente o que tá estipulado dentro do contrato dele, mano. Pra mim é o seguinte, mano, se tá estipulado, você tem que trabalhar até as 5 durante o dia inteiro de trabalho, dá pra você se programar pra 5 horas você tá sendo seu trabalho numa boa. Dá, macho. Agora também tem agora, empresa que tem trabalho, mais serviço. E fica com essa. Ou então o cara é mala, enrola pro cara fazer hora extra e ganhar hora extra, né? Não, mano. Enrola pra ele virar a noite na empresa. Toda empresa que eu trabalho é assim, pra dar 5 horas eu vou embora, tá ligado? Se quiser fazer hora extra aí, eu tô nem vendo, não. É como é. Aí o pessoal acha que eu sou chato por causa disso. Porque as equipes que eu supervisiono, 10 para as 5 eu já tô tangendo a negada. Como é? 10 para as 5 é o quê? Botando a negada pra pegar o rumo. Aí os caras chegam na empresa novo, né, e tal, e quer mostrar serviço, quer ficar até 5h30, não sei o quê. Ah, pô, beleza. Tu fecha a sala aí e deixa a chave lá na recepção. Agora já tem umas empresas que é foda, né, mas obriga o cara a dormir na empresa, mano. É, isso, mano. Venha que nós vamos fazer aqui um momento de break aqui, com filme, uma pipoca. Nós vamos ter disponibilizar colchonetes para todos os funcionários. O cara trabalhar deitado, né? Ixi, tu é doido. Fora o negócio da mania de pressa, tem o mania do atraso também. Mania do atraso. O cara se atrasa. É, mas eu tenho uma defesa dessa teoria do atraso, mano. Isso aí eu digo pra todo mundo, mas pra mim, o cara chegar até uma meia horinha atrasado é satisfatório. É saudável. É saudável, mano. Contanto que o cara não trabalhe com atendimento ao público, mano. Porque atendimento ao público é foda. A galera fica esperando mesmo. Pois é, o cara atrasar e tudo. Agora é igual como eu digo lá no trabalho, mano. Por exemplo, O cara chega, sei lá, 8h30 da manhã. Mas durante o dia o cara recupera a produtividade dele, mas é tranquilo. Acho que não adianta o cara se estressar, não. É. E outra coisa, macho, eu vou dizer um negócio muito sério mesmo. De manhã não funciona, não, mano. De manhã cedo não funciona, não, mano. De manhã eu não pra... funciono. Já vê isso, mano. Chama de velho. Vai dar o prego, né? Agora é, mancha, é por isso, a minha vida toda eu estudei à tarde, mano. Era a melhor cor do mundo, mano. É, isso aí é. Por isso que cara... eu escolhi o ofício de bartender. De noite, mancha, o cara consegue pensar melhor, mano. O cara escrever, ou então o cara estudar. Sabe, eu tenho uma teoria sobre isso, sabia? Esse negócio funciona melhor à noite. Eu também acho que eu funciono melhor à noite, mas a minha teoria é: eu funciono melhor à noite porque eu sei que à noite eu não vou fazer nada. Então eu funciono melhor à noite. Como eu sei que é de manhã eu vou fazer alguma coisa? Né, cara? Como de manhã eu tenho que fazer alguma coisa, de manhã eu não é porque o Joel disse que não dorme, não. O Jota disse que não dorme, não. Eu durmo cerca de 3 horas por noite, cara. Mais por semana. O cara fica não, só por frestando. Noite. Ué, dorme quantas horas por noite? De 3 a 4. Mas geralmente 3. Tá é por isso que esse bicho é doentinho, tá mano. Meu bichinho é doentinho. Doentinho. Quem tem muito mania é chefe de empresa, viu, empresário. Acho o cara, mano, tem umas manias, mano, de sempre em dia de pagamento, mano. O cara sempre paga o cara no final do dia, mano. Sei que a porra é essa, mano. Cada 5 horas da tarde vai sair, o cara. Égua, mano. Como é que pode, mano? 5 horas da tarde. É isso aí, mano. Pra quem é empresário, mano, eu digo que isso é uma estratégia errada, porque lá na empresa eles pagam o cara no comecinho do dia. Aí tu é doido, mas esse dia a produção é alta, viu, mano? Negada tudo alegre e tal, o pessoal come até melhor, mano, o almoço. Todas as vezes que eu trabalhei, mas sempre o cara pagava no final do dia, mano. O cara ficava puto, mano. O cara passa o dia todo dia só esperando, olha no relógio. Não, o negócio de relógio, mano. Dá 6, olha, não dá 5. O negócio de relógio, o Joel passa o dia todo abrindo o site do banco. Acho, mas... Isso aí é... Me diz uma coisa, ô Joel. O que tem a fazer com o dinheiro nesse tempo que tá dentro do trabalho, mano? Não, mano, mas... O que tem a fazer? Tu entra no trabalho lá de manhã e tá lá à tarde. O que tem a fazer com ele, mano? Mas pelo menos pro cara comprar um almocinho melhor ali, o cara... O cara tem certeza que ele vai pagar, né? É, o Joel, acho que o medo do Joel é ter certeza se o pagamento sair. É, isso aí mesmo. Mas eu tenho uma teoria, velho, que todo final de mês, mano, pode botar qualquer site, mano, qualquer audiência de qualquer site gigante aí, Globo, pode botar qualquer um aí, mano. Mas a audiência ali de final de mês, assim, comecinho de mês, mano, mais alta de site é a dos sites de bancos, mano. Certeza, mano. Mas só porque tu é viciado na tua conta, é. Que todo mundo é, mano. Não, mas vai ser certeza isso aí, mano. Mesmo, a gente vai botar um link, né, no site, o pessoal quiser consultar direto do Azileitor, né, a conta. Ganhar um link, né, cara, pelo menos. Pois é. E tem outra putaria também. Isso aí, mano, mania de empresário, mano. Essa eu não consegui nem escrever, mano, que eu tava rindo, mano. Essa putaria. Eu tava rindo, ó. Essa putaria, mano. Ele começou a rir, deu um tilt. É que eu não sei o que é que diabo desses chefes de empresa tem, mano. Que o cara sempre segura o pagamento, mano. Até os limites dos limites dos limites de tudo, mano. O cara, rapaz, é verdade. Eu tenho do dia 5 até o dia 31 pra pagar isso aqui. Qual é o dia que eu vou pagar? O dia 31 eu pago, mano. Filha da puta, o cara assim. Égua, mano. Como é que pode? Mas o teu chefe é gente fina, viu, mano? Olha lá, nisso, dia 15 eu tenho que pagar um negócio. Tu pode falando. Pagar antes, sabia? Me lembrei, mas eu tenho até. Ei, não, é, isso eu concordo com o Vitor. Meu, só paga as coisas no 45 do segundo tempo. Ah, é? Porque o chefe do Joel é escroto e vocês não são. Porque é pra receber, mano. O chefe do Joel é pessoa física, mas a gente tá lutando contra o sistema. Lutando contra o sistema. Mano. Eu vou pagar o cartão, não vou pagar nenhuma pessoa, não. A porra do cartão já tá milionário. Maria, mas pois tá aí, é. Né? Ah, é. Agora eu pago. O dono te falta. O dono tá milionário, não vou nem pagar. O dono da Credit Card tá lá, morando lá num condomínio de luxo em Miami. Tudo com champanhe francês. Esse bicho tá bem, mano. Nossa. É, mas já pensou se esse bicho tá bem. Já pensou se esse dono da Credit Card foi um cara todo endividado? Cara, bicho, mano, não tô conseguindo pagar, mano. Putaria, mas o dono da Credit Card sempre deixa tudo pra pagar tudo no final do mês, pô. Porque ninguém paga ele nos dias antes, só paga quando tá no limite final, mano. Esse bicho tá na categoria que olha o site do banco, né? Putaria. Outra mania perturbada também, mano, que eu acho que essa aqui tem gente aí que vai compartilhar comigo isso aí, que é mania de volume. Mania de volume é assim, ó, a televisão ela exibe o volume, aí o cara sempre coloca, sempre para o volume em números pares ali. É 20, 22. Não, múltiplo de 5. Ou o cara, não, é exatamente isso aí. Ou o cara para em pares e a única exceção é o cara parar em múltiplos de 5 ali, que é ímpar. É, não, é só múltiplo de 5, mano. E quando é 5, 10, 15, 20, 25 só. Ou o cara escuta a televisão no volume bem altão, ou escuta no bem baixinho. Assim. É porque pô, tem televisão que é muito, né? Pois é. Eu tô imaginando a confusão na casa do Vitor. É, aumentei na baixa, baixa. É, mas é, mano. Tem que ser, por exemplo, meu computador agora, nesse exato momento, tá no volume 15. Tá no volume 15 porque eu tô com fone de ouvido. Se não tiver com fone de ouvido, pra eu ouvir um volume razoável, tem que ser o 50. Porque é. E pra ouvir bem alto mesmo é o 100. Tu tem problemas de audição. Isso é muito pai, mano. Tu na qualidade de engenheiro, tu devia ouvir em números primos, mano. De 5 em 5 é fuleiragem demais. Não, mas... Aí dá trabalho demais, mano. Daqui a pouco o cara diz, não... 5 até um manel. Aí o cara só pode ouvir na sequência Fibonacci, ó. Fibonacci. É, tu vê que o manel tentando... Mas... Pois é, o manel tentando entrar na conversa. Tentando acompanhar. O manel dando a risada toda falsa. O melhor, mano. Eu vou chamar o Isaías, o químico ali, peraí. Eba, e quando o volume é aqueles pauzinhos ao invés dos números? Aí é foda, viu? É pegadinha. Tem uma técnica pra essa aí, do volume dos pauzinhos ali. O cara não pode deixar o pauzinho vazio. O cara... Peraí. Quer dizer, Joel, que você preenche todos os pauzinhos? Não, o cara só pode parar quando o pauzinho estiver cheio ali. Se não, o cara. Aí, mano. Se tiver um pauzinho pequeno, aí não pode. Não. Caralho, mas. Essa coisa mais gay que já disse na tua vida, cara. Mas é volume, porra. É volume. Boiola. Aí ele quer os pau tudo ganho. Não pode ter pau pequeno pro Joel, não. Ai, A cara depois que casa começa com essas revelações, né? Hasta la vista, baby.